fica mais forte a raiz desse jequitibá. Acorda que a noite chegou, até novo dia raiar. A gente não come, não dorme, pro nosso tambor não para. Eles querem que a gente chore, mas nós não queremos chorar. A lágrima vai ser mais bela no dia em que o jogo virar. Vai ser bonita na hora em que o jogo virar. Vai ser bonita, mas nós não devemos chorar. A gente passa essa vida comendo poeira engordurado pela beira, cuidando pra não se queimar. Nova senzala querem fazer na favela, mas quem mora dentro dela já se levantou pra lutar. Levanta, levanta a cabeça, meu povo, levanta. Levanta que Ogum chamou pra lutar. Prepara a mandinga, remenda a bandeira. Acende de novo a fogueira no olhar. Faz muito tempo que a sorte não chega, e a gente vai cansando de brigar. Mas a ventania de Oiá chegou, até novo dia raiar. A gente não come, não dorme, pro nosso tambor não parar. Eles querem que a gente chore, mas nós não queremos chorar. A lágrima vai ser mais bela no dia em que o jogo virar. Vai ser bonita na hora em que o jogo virar. Vai ser bonita, mas nós não devemos chorar. A gente passa essa vida comendo pra lutar. Acorda que a noite chegou, até novo dia raiar. A gente não come, não dorme, pro nosso tambor não parar. Acorda que a noite chegou, até novo dia raiar. A gente não come, não dorme, pro nosso tambor não parar. Levanta a cabeça, meu povo, levanta. Levanta que Ogum chamou pra lutar. Levanta a cabeça, meu povo, levanta. Levanta que Ogum chamou pra lutar. Acorda que a noite chegou.